Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a este trabalho dedicado à espiritualidade, à elevação espiritual de todos aqueles que nos acompanham ao vivo, a quem nós agradecemos muitíssimo o carinho, a audiência, diariamente comparecerem aqui para nos ouvir. E também a todos aqueles que estão nos ouvindo pelas gravações a qualquer hora do dia ou da noite na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. E também pela sessão Lux Esotérica aqui do Menu da Rádio. Também sejam todos bem-vindos, bem como aqueles que estão nos ouvindo tempos depois que essa gravação tiver ido ao ar. Este programa, ouvintes, está dedicado ao que há de mais sublime dentro dos seres humanos, a sua natureza espiritual. E estamos nessa fase do nosso programa, ouvintes, estudando com vocês as frases, os excertos das meditações dos mestres de sabedoria desse maravilhoso livrinho. Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, editado pela editora Teosófica aqui no Brasil. E estas frases também, as que são do mestre Kutumi, do mestre Moria, estão lá na página inicial da Loja Esotérica Virtual, divididas em 12 grandes virtudes, que são distribuídas pelos 12 meses do ano. Nós estamos agora, nesse momento, ouvintes, abordando com vocês a virtude da pureza. A pureza, a purificação, que, como nós dissemos ontem aqui no nosso programa, sempre precede os mistérios. Sempre, ouvintes, é necessário largar as cargas do passado para poder prosseguir adiante na nossa caminhada. E nós terminamos o programa de ontem com uma frase do mestre Moria, ouvintes, que nós vamos repetir para dar a nota tônica aqui do nosso programa de hoje, quando ele nos disse o seguinte: para nós, lei é lei, e poder algum é capaz de nos fazer desviar um giota ou um tio de nosso dever. Com os mestres, caros ouvintes, os verdadeiros mestres da fraternidade branca, não existe negociação. Eles seguem as leis imutáveis da natureza e os preceitos estabelecidos dentro da fraternidade para preparar os seus discípulos, e sempre, ouvintes, com o objetivo de elevar espiritualmente a humanidade. Mas o estudo de hoje começa com mais uma frase do mestre Moria, que nos diz o seguinte: convence-te, amigo, de que as afeições sociais têm pouco ou nenhum domínio sobre qualquer verdadeiro adepto ou mestre no que respeita ao cumprimento do dever. À proporção que ele vai se elevando ao perfeito adeptado, à condição de mestre, as fantasias e antipatias de seu eu anterior enfraquecem-se. Ele toma toda a humanidade em seu coração e a contempla em massa. Essa é uma das realidades, ouvintes, do trabalho dos mestres da grande fraternidade. Eles não têm preferências com relação às pessoas, eles têm sim, cada um deles, de acordo com o seu raio, com a sua característica espiritual, eles desenvolvem trabalhos diferentes. Mas são os discípulos que vão se aproximando dos mestres, e como nós dissemos anteriormente, a cada passo que o discípulo dá em direção ao mestre, o mestre é forçado a dar dois passos em direção ao discípulo. E aquele que faz obras e as dedica ao Altíssimo ou a um dos mestres de sabedoria vai se ligando a ele. E finalmente, no devido tempo, que obviamente pode não ser na mesma encarnação, mestre e discípulo estarão face a face para se relacionar mais intensamente. Mas nós devemos tirar das nossas cabeças a ideia de que o mestre tem algum tipo de defecção interna que o irá levar a preferir uma pessoa e a deixar para trás a outra. Isso jamais acontecerá, ouvintes. Eles têm, sim, um grande respeito por todos os seres humanos, a quem, obviamente, eles trabalham de uma forma coletiva. Todos os dias, caros ouvintes, dentro, obviamente, do fuso horário, aonde cada um dos mestres está, às 3 horas da manhã, os mestres despertam o seu corpo físico e entram em profundo estado de meditação e começam a emitir as mais poderosas influências espirituais nos planos mais elevados da natureza, sabendo que naquela região do planeta milhões e milhões de seres humanos estão dormindo, estão projetados no astral e estão, obviamente, muito mais receptivos a essas influências. E os mestres, assim, ouvintes, fazem um trabalho que é insonoro, que é inaudível para os nossos ouvidos físicos, mas que cala fundo na consciência das pessoas, pois ali eles tentam incentivar, ouvintes, as características mais nobres e elevadas de todas as pessoas. E vamos continuar aqui o nosso estudo com uma frase do mestre Kutumi, quando ele nos diz o seguinte: a pobre mulher é naturalmente boa e moral, porém essa mesma pureza é de natureza tão estreita, de caráter tão presbiteriano, se me é permitido o termo, que a incapacita de vê-la refletida em outro ser que não o dela própria. Se ela é boa e pura, todos os outros devem ser ou são suspeitos. Este é um comentário do mestre, caros ouvintes, a uma grande devota sua, que tinha, obviamente, não só essa grande devoção, mas um espírito realmente de pureza, de uma restrição muito forte com relação aos defeitos. Mas essa pureza, caros ouvintes, que é obtida por meio de uma grande repressão, que o mestre faz aqui um comentário um tanto restritivo quando ele diz que é de caráter presbiteriano, citando uma das linhas do cristianismo protestante, quando nós sabemos que muitas religiões restringem o comportamento das pessoas em uma ou outra direção. Isso gera, sim, caros ouvintes, um tipo de pureza, mas o próprio mestre, obviamente, observando a aura daquela pessoa, percebe que essa pessoa tem uma pureza, mas ao mesmo tempo ela suspeita, ela tem dificuldade de verificar que outras pessoas também podem atingir esta mesma purificação e que os outros não são necessariamente portadores de tantas defecções, tantos defeitos quanto ela imagina. Então nós temos que, desse comentário, tirar uma lição, ouvintes, que todas as coisas que são obtidas por meio da repressão, quando nós somos obrigados a refrear aspectos da nossa natureza simplesmente o contendo pela força, isso não gera os resultados mais apropriados. Quando nós tivermos verificado na nossa natureza um defeito, quando um mau caminho nós estivermos seguindo, ouvintes, nas nossas vidas, nós não devemos simplesmente reprimir, o que obviamente num primeiro momento é importante, reprimir esses maus atos e deixar de trilhar esse mau caminho. Mas é necessário, e isto sim é definitivo, ouvintes, desenvolver o lado contrário, a antítese daquele defeito que nós possuímos deve ser desenvolvido. Então, se nós temos qualquer tipo de defeito, nós temos que nos fixar na obtenção da qualidade oposta, pois se ela realmente se fixar na nossa natureza, nós não teremos mais necessidade, caros ouvintes, de reprimir dentro da nossa natureza esses atos errôneos. Porque se nós fazemos algo de errado, caros ouvintes, e muitas vezes nós até sequer percebemos que o estamos fazendo, porque muitas coisas ainda nos são desconhecidas dentro da nossa evolução, isso só está a demonstrar que a nossa alma, o nosso eu interno, tem muitas lacunas, ou seja, que ainda falta desenvolver muitas características dentro de nós mesmos. E mais uma frase dos mestres, mais uma do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: o chelado, ou seja, a condição de discípulo, revela o homem interno e traz à existência os vícios e as virtudes adormecidos. O vício latente gera pecados ativos e é frequentemente seguido de insanidade. Sê puro, virtuoso, vive uma vida santa e serás protegido. Lembra-te, porém, de que aquele que não for puro como uma criancinha, melhor será renunciar ao chelado ou à condição de discípulo. Essa, caros ouvintes, é uma das frases realmente que são um verdadeiro aviso. Tem uma advertência e um conhecimento profundo da natureza realmente do ocultismo, do esoterismo, porque como nós já estudamos aqui ao termos trabalhado os princípios herméticos, o universo manifestado, ele se encontra disposto em pares de opostos, caros ouvintes, e o ritmo ele faz com que haja a alternância desses princípios femininos, masculinos, ativos e retrocedivos, e todo tipo, caros ouvintes, de par, ou seja, que há onde hajam dois polos, eles vão acontecendo e vão se revezando no tempo e no espaço. Então, quando o indivíduo se aproxima de qualquer tipo de doutrina, caros ouvintes, que propõe um aperfeiçoamento, e obviamente que o chelado, ou seja, a condição de ser um discípulo de um mestre, é praticamente a atividade, é o tipo de procedimento mais profundo que se pode ter em termos de aperfeiçoamento espiritual. Mas todos aqueles que estão numa carreira espiritual de qualquer tipo, que são praticantes do yoga, que são devotos da sua religião, que são praticantes de atos litúrgicos, de atos ritualísticos, todos estes seres e aqueles que querem, obviamente, se aproximar de algum tipo de perfeição, terão que tratar de uma forma prática com esses pares de opostos. Porque a natureza humana, o seu lado consciente e o seu lado inconsciente, são como um recipiente que tem dentro de si as águas da vida. E aquilo que nós temos de negativo, ouvintes, nós jogamos no fundo desse recipiente. Vamos imaginar que é um copo. Então, no fundo do copo da nossa consciência, ouvintes, está lá um lodo parado que representa coisas que nós ainda não observamos, defeitos que nós ainda não conseguimos trabalhar, realmente coisas que nós reprimimos na nossa consciência. E ao tentar fazer o trabalho, ouvintes, de aperfeiçoamento, o que nós fazemos é colocar essas águas em movimento, como se nós colocássemos o dedo dentro daquele copo e começássemos a fazer um movimento circular, porque o movimento circular sempre representou o movimento, a ação da energia. Vocês podem perceber que tudo que é energético gera movimentos circulares, e praticamente o giro é o grande mistério do universo com relação à energia. E quando nós colocamos a natureza interna em movimento, ouvintes, nós fazemos levantar do fundo dos nossos vasos, no fundo lá da nossa consciência, do nosso copo, aquela matéria escura que estava lá no fundo, ela começa a vir à tona. Aquela água que parecia estar ali límpida, porque ela estava sem movimento, ela começa a ficar turva, e ela começa a mostrar, então, as características que estavam ali depositadas na inércia do nosso inconsciente. E é por isso que o mestre diz que o chelado, o discípulo, traz à existência, com esse movimento, os seus vícios e também as virtudes, porque é um par de oposto. O vício e a virtude, nós temos ambos adormecidos dentro de nós. Mas o que o mestre indica, caros ouvintes, é que o vício, que é aquele lodo que está lá no fundo da nossa consciência, se ele for revolvido, ele pode gerar pecados ativos. E o que o mestre quer dizer com isso? Pois a ideia do pecado muitas vezes é má compreendida dentro da nossa consciência, por tantos séculos e séculos de distorção teológica. O pecado, caros ouvintes, são caminhos errôneos, são atos que vão contra a nossa natureza essencial e principalmente contra nós mesmos, também contra o nosso semelhante. Mas o que o mestre adverte, ouvintes, é que aquele que faz o movimento tão forte que é o de tentar se aproximar de um mestre verdadeiro, é que esse vício latente que gera pecados ativos, o mestre acrescenta que frequentemente é seguido de insanidade. E lamentavelmente, ouvintes, eu tenho sido realmente testemunha de muitos casos semelhantes, ouvintes. Pessoas que ainda não estavam preparadas, que não fizeram a devida purificação, e mesmo essas pessoas tendo uma grande força de vontade e tendo aparentemente essa vontade para se melhorar, quando elas começaram a fazer esse movimento e fizeram com que aquela matéria escura viesse à tona, não só, ouvintes, eu tive a oportunidade de ver acontecer na minha frente e muitas vezes contra mim mesmo, realmente esses vícios latentes gerando pecados ativos. E em alguns casos também, caros ouvintes, a insanidade, que é o último estágio realmente para aquela pessoa que não estava devidamente preparada para enfrentar algo tão forte. Então o indivíduo precisa ser realmente comedido. Nós precisamos, ouvintes, ter uma humildade muito profunda, uma humildade verdadeira, que não é e que não deve ser, ouvintes, algo simplesmente como uma observância externa, porque nós estamos ainda muito distantes da perfeição. Então jamais devemos permitir que aconteça aquele fenômeno que os psicólogos conhecem tão bem, a inflação do ego, a inflação do eu, quando o indivíduo começa simplesmente por entrar em contato com alguns conhecimentos teóricos e alguns, às vezes, práticos, o indivíduo começa a se sentir super poderoso. O indivíduo acha que já é mestre de alguma coisa, de alguma energia, de algum processo da natureza, quer seja dentro do seu corpo ou quer seja no mundo lá fora. E se essa inflação acontece, ouvintes, aí sim é que vem os pecados ativos, porque o indivíduo passa a ser então provado, ouvintes, com a prova fatal que revela realmente, como se fosse uma pedra de toque, o que o indivíduo realmente é. Para nós sabermos realmente quem uma pessoa é, nós temos que dar energia, dar poder a essa pessoa. E aí, ouvintes, é que surgem, infelizmente, aquelas pessoas que, mesmo estando na espiritualidade, mesmo estando ao lado de pessoas de muito valor e mesmo às vezes estando até acompanhado de mestres, as pessoas caem, ouvintes, nos vícios. A pessoa perde a noção do que está fazendo, começa a se fixar no poder, muitas vezes no dinheiro, muitas vezes no poder político, no poder social, começa a enxergar aquela espiritualidade como uma escada para chegar em algum lugar que não é necessariamente a espiritualidade. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, ouvintes, ali se instalou a insanidade. Porque diz uma frase de sabedoria oriental, ouvintes, que nós devemos ser humildes. Este, obviamente, é um conselho prático que nós podemos seguir agora. Mas a outra parte da frase nos diz, ouvintes, se mais humilde ainda quando tiveres obtido o poder e a sabedoria. Aí sim, caros ouvintes, é que está a prova. Porque muitos que se aproximam de alguma forma da energia e do poder, na verdade, acabam sendo queimados e destruídos por ele. Por isso que a pureza, caros ouvintes, assim como a pureza de qualquer substância química é necessária para poder transformá-la sem produzir uma explosão, sem produzir um incêndio, também, ouvintes, a purificação interna da pessoa é necessária para que ela possa seguir o caminho da espiritualidade. Ainda mais se estiver realmente se aproximando de um mestre de sabedoria, pois eles são verdadeiras usinas de força, caros ouvintes. Cada um dos mestres é um sol em miniatura, porque eles já estão imitando em si mesmos o que é a própria divindade do sistema solar. As suas auras se expandem enormemente para muitas e muitas dezenas, centenas de metros. Então, quando o discípulo está próximo do mestre, nem que seja a questão de dezenas de metros, ele já está sobre a influência poderosa desse dínamo que é a aura e principalmente o coração dos mestres. E isso funciona como se fosse um grande adubo. Um adubo que, se for jogado num solo que contém ervas daninhas, faz com que essas ervas daninhas cresçam. Da mesma forma que, se houverem ali sementes saudáveis, dali surgirão plantas frondosas que darão flores e darão frutos. Então, para cada indivíduo, nós temos que ter noção, ouvintes, no nosso terreno, quantas ervas daninhas existem e quantas boas sementes existem ali, porque quando chegar a hora realmente da energia nos transformar, tudo virá à tona, como o mestre disse. Então nós temos que começar a arrancar desde já essas ervas daninhas, para que lá no futuro nós não tenhamos realmente que enfrentar essa lamentável problemática dos pecados ativos e, infelizmente, para algumas pessoas até da insanidade. Mas, ouvintes, pela premência do tempo, está terminando nesse momento o primeiro bloco do programa de hoje. Uma vez mais agradecendo a você que está me acompanhando ao vivo e a todos vocês, ouvintes, que estão me acompanhando pelas gravações, muitíssimo obrigado aí pela audiência, pelo carinho de vocês. Vamos ao intervalinho, caros ouvintes, fiquem agora com o Quanto Mais Convite da Loja Esotérica Virtual para vocês se unirem a nós, para patrocinarem aqui esse trabalho, para que nós tenhamos condições aqui materiais de manter a irradiação, caros ouvintes, desses conhecimentos, dessas informações para todos aqueles que estão buscando. Até já, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está estudando com vocês as frases, os excertos, meditações das cartas dos mestres de sabedoria, principalmente as cartas dos mestres Kutumi e Moria, que escreveram praticamente cerca de mais de 150 cartas só naquela grande coleção que são as cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinnett. Material esse que está lá na seção de manuscritos raros do Museu Britânico de Londres e são ainda, no dia de hoje, objeto de estudo, porque foram cartas que foram precipitadas, esse foi o termo que foi usado, para não dizer que elas foram materializadas. São cartas realmente excepcionais, que a maioria delas está sobre um papel grosso de seda, aquele famoso papel de enrolar pão que a gente encontrava nas mercearias antigamente, onde a tinta, caros ouvintes, parece estar impregnada no meio do papel, mas não como se ela tivesse passado pelo papel e tivesse localizado lá na posição que ela está, mas sim como se o papel tivesse sido colocado sobre a tinta. Então, todos os estudos feitos, inclusive, ao microscópio dessas cartas têm revelado características realmente excepcionais, como a do pesquisador e grande investigador de documentos, que foi o Arnon, e que um pesquisador inglês que acabou verificando, caros ouvintes, que ao aumentar no microscópio essas cartas, aquela tinta vermelha usada pelo mestre Moria e a tinta azul usada pelo mestre Kutumi apareciam na forma de pequenos pontinhos horizontais, como se elas tivessem sido realmente impressas numa impressora jato de tinta. Isso realmente aumenta ainda o mistério acerca dessas cartas, como que elas foram colocadas ali no papel. Então esse perito, ele acabou dizendo que ele acha que essas cartas foram originariamente escritas em outro local e por algum método psíquico, então elas foram precipitadas, né? O termo precipitado era muito usado na fotografia dos primeiros tempos, quando os sais de prata se precipitavam, né? Eles desciam e acabavam fixando a imagem da fotografia. E essa tinta dessas cartas dos mestres parece ter acontecido a mesma coisa. elas se precipitaram de alguma forma e elas estão ali compondo as letras, que parece a escrita normal de uma pessoa, mas quando aumentadas cerca de 50 vezes no microscópio, o que aparece são pequenas gotículas de tinta separadas por um pequeno espaço em branco, o que dá a impressão realmente que elas foram impressas como nós temos hoje. Então, já não bastasse isso, ouvintes, esse conteúdo maravilhoso que nós estamos estudando, nós temos realmente mensagens de muita sabedoria nessas cartas. E vamos continuar o estudo, caros ouvintes, que está tratando dessa virtude da pureza. E mais uma mensagem aqui do mestre Moria, mais uma frase dele, que nos diz o seguinte: sou como era, e como era e sou, provavelmente serei sempre. Escravo do meu dever para com a loja e a humanidade. Não somente instruído, mas desejoso de subordinar toda a preferência por indivíduos ao amor pela raça humana. Esse sentido, caros ouvintes, de dever, que é, na verdade, uma dedicação totalmente focada dos mestres para com o aperfeiçoamento da humanidade, é uma das características mais notáveis em todas as comunicações. Ou seja, como eles têm o foco realmente voltado para o aperfeiçoamento da humanidade. E os trabalhos espiritualistas, como nós temos dito, ouvintes, não são os únicos que são focalizados pelos mestres. Eles inspiram pessoas dos mais diversos campos do desenvolvimento humano, da ciência, da economia, da política, até dos negócios, ouvintes, porque os mestres realmente querem que a humanidade se desenvolva em todos os seus sentidos, no sentido socioeconômico, no sentido humano, no sentido cultural, porque há mestres como os mestres do quarto raio que trabalham toda a linhagem artística, eles também têm a sua influência, como nós vimos na época do Egito, como esses mestres do quarto raio atuaram tão firmemente e conseguiram com que os artistas egípcios representassem na sua maioria, e nós temos conhecimento disso porque muitas das obras egípcias foram feitas sobre uma base realmente resistente, né? Sobre a rocha, foram esculturas, foram pinturas e entalhes na rocha que sobreviveram até os dias de hoje. Então a arte egípcia sempre foi uma arte que visava representar as coisas sagradas. Hoje em dia, infelizmente, nesse campo artístico as coisas estão um pouquinho perdidas, talvez devido a essa grande explosão demográfica que nós estamos vivendo, em mais de um século realmente de explosão demográfica. A multiplicação dos seres humanos sobre o planeta é fantástica, mas no futuro, ouvintes, nós teremos realmente desenvolvimentos nessa área, porque os mestres têm planos, ouvintes, para não só de curto prazo, mas de médio e de longo prazo para o desenvolvimento da humanidade. E mais uma frase aqui dos mestres que nos diz o seguinte: levai à prática sem demora vossas boas intenções, sem que sequer permaneça apenas como intenção. Aliás, sem que uma sequer permaneça apenas como intenção. Não espereis, entretanto, recompensa, nem mesmo reconhecimento pelo bem que houverdes praticado. A recompensa e o reconhecimento estão em vós, e de vós são inseparáveis, pois que somente o vosso eu interno as pode apreciar em seu verdadeiro grau e valor. Realmente uma frase de muita sabedoria, caros ouvintes, porque nós vivemos num mundo atualmente tão banalizado que muitas vezes nós vemos até os artistas que nós comentávamos trabalhando quase que exclusivamente pelo retorno comercial que as suas obras podem trazer. E isso, caros ouvintes, não deve ser, obviamente, a postura que deve pautar a vida dos espiritualistas. Não, obviamente, tratando da vida artística, mas da vida espiritual. Muitas vezes nós temos que desempenhar tarefas, temos que fazer trabalhos. E muitas pessoas, lamentavelmente, ouvintes, fazem as coisas esperando o reconhecimento, se não a retribuição. E essas pessoas, obviamente, estão desinformadas que a primeira coisa que vai acontecer, não ao invés do reconhecimento, será, na verdade, a oposição. Oposição sempre nós encontramos no caminho do ocultismo. Porque, lamentavelmente, existe o princípio da polaridade. Então, se você tenta fazer um movimento para frente, o universo todo, caros ouvintes, pela lei da inércia, faz a pressão no sentido contrário para tentar, obviamente, te deter. Então nós não devemos ficar espantados se nós propormos fazer alguma coisa prática para ajudar outras pessoas, se existirem aquelas pessoas que vão colocar o dedo em riste e vão dizer: ah, isso não vai funcionar por causa disso ou daquilo outro. Ou então vão dizer para nós: ah, você é maluco que você vai tentar ir lá fazer tal coisa. Ou você vai fazer uma caridade, ou você vai tentar dar uma aula para alguém, ou você vai tentar contribuir com alguma causa. Sempre há aquelas pessoas que fazem, inclusive de graça, esse trabalho realmente de oposição, porque elas, obviamente, ainda não são capazes de controlar os seus pensamentos e, lamentavelmente, são usadas, inclusive, pelos senhores do karma para realmente trabalharem como opositoras. Nós já até dissemos aqui a frase que se refere a essa questão, né? Tem pessoas que fazem de graça o trabalho do diabo, né? Não que nós acreditemos que o diabo existe, mas essas pessoas, porque diabolos significa, se nós buscamos a sua origem latina, né? Significa o inimigo, aquele que se opõe. Então, fazer de graça, ouvintes, o trabalho do diabo é realmente se opor àquelas pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Os verdadeiros espiritualistas, ouvintes, eles não se opõem a coisa nenhuma. Porque um verdadeiro espiritualista, ele na verdade focaliza aquelas coisas para as quais ele é a favor, pela qual ele luta na direção do objetivo e da consecução e a obtenção dos seus resultados. Nenhum verdadeiro esoterista, ouvintes, e vocês podem estudar as biografias dos grandes mestres, dos discípulos, eles jamais organizaram o seu trabalho para destruir qualquer coisa, para fazer oposição. Eles sempre foram proativos, ou seja, eles sempre foram a favor de alguma coisa. Então, mesmo que houvesse dificuldades, mesmo que houvesse a existência do mal, na verdade, eles nunca lutaram diretamente com esse mal, caros ouvintes. Mas sim, ao invés de lutar contra o mal, eles lutaram pelas coisas boas e lutaram pelo bem. Porque, como diz um amigo, que obviamente meditou muito sobre isso, só um mal, caros ouvintes, é que combate um outro mal. Porque se nós tivéssemos que pegar em armas para sair por aí tentando resolver os problemas do mundo, automaticamente nós também seríamos veículo de karmas negativos, estaríamos sujeitos a acidentes, estaríamos sujeitos a machucar pessoas e, quiçá, não só os culpados, mas até inocentes. Então, nós temos que ter muito cuidado, ouvintes. Temos que escolher as boas causas e trabalhar a favor delas, porque as oposições vêm, caros ouvintes, de graça. E há uma passagem na Bíblia que o Mestre Jesus confirma isso, quando ele diz, há várias traduções dessa frase, mas eu vou citar aqui a mais popular delas, que o Mestre Jesus diz: os escândalos hão de vir, mas ai daqueles pelos quais eles virão. Infelizmente é isso, ouvintes. As coisas negativas, porque há karmas negativos que virão se manifestar no mundo, eles têm que vir. Mas infelizmente é aquelas pessoas que se colocam na posição, ouvintes, de serem vetor, de serem aquelas pessoas que vão pôr em prática a vinda desse karma negativo. Por isso que nós devemos tomar cuidado, ouvintes. Quando nós estamos, por exemplo, dirigindo os nossos veículos por aí, nós temos que ir com a nossa mente em paz, jamais ficarmos nervosos, sempre prestando atenção e cumprindo, obviamente, as leis de trânsito, porque nós estamos ali. Se nós estivermos nervosos, desconcentrados, pode cruzar no nosso caminho, ouvintes, alguém que tem um karma negativo e, lamentavelmente, o nosso carro, nosso veículo pode se chocar, pode atropelar uma pessoa, pode bater num outro carro, e aí nós estaremos sendo veículo, e aí no caso é veículo mesmo, nosso carro tromba com aquele carro daquele outra pessoa. Então nós estamos ali trazendo as desgraças, os escândalos que haveriam de vir, mas, como disse o Mestre Jesus, ai daqueles pelos quais esses escândalos, essas desgraças virão, porque obviamente que consequências estarão juntas. Mas vamos avançar aqui no estudo, ouvintes. Mais uma frase aqui do Mestre Kutumi: é princípio fundamental em ocultismo que cada palavra ociosa é registrada, tanto quanto as cheias de pleno e ardente significado. Essa é uma outra advertência, ouvintes, muito prática. E obviamente que as religiões têm instruído o ser humano de que o órgão mais difícil de controlar, ouvintes, no corpo humano é a língua. E nós que fazemos uso constante da palavra, ouvintes, como nós fazemos aqui pelo nosso programa, nós sabemos muito bem disso. Quando nós sabemos muito bem que é muitas vezes melhor calar do que falar alguma coisa sem sentido ou alguma coisa que inclusive prejudique. Porque o Akasha, caros ouvintes, a luz astral, a anima mundi, como diriam os ocultistas medievais, ela registra todas as vibrações. Tudo, caros ouvintes, está sendo registrado. E, na verdade, aquilo que nós chamamos de memória pessoal é a capacidade que a nossa mente tem de ler a luz astral que está na nossa aura. É assim que nós lembramos das coisas que aconteceram na nossa vida, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós estudamos, que nós aprendemos. Mas se nós fôssemos um pouquinho mais instruídos, porque obviamente isso vai ser alguma coisa que os mestres vão nos ensinar, porque os mestres sabem fazer isso, ouvintes, nós poderíamos ler a memória não só das outras auras, mas dos ambientes, das auras das outras pessoas. Nós poderíamos realmente, ouvintes, saber tudo o que acontece e tudo o que aconteceu nos ambientes e com as pessoas, porque realmente tudo está guardado, ouvintes, na luz astral. Então nós temos que levar isso em consideração, porque o Akasha, ouvintes, como disse o mestre, ele registra tanto as nossas palavras, e quando ele quer dizer isso, as palavras, ele quer dizer as nossas vibrações, tanto as palavras ociosas quanto as cheias de significado, todas são registradas, ouvintes, todas as nossas vibrações emitidas estão gravadas no arquivo da totalidade da memória do universo. E não só dessa nossa atual existência, dessa nossa atual encarnação, mas desde o dia, caros ouvintes, se é que foi um dia, né? Porque deve ter sido numa época em que esse universo sequer tinha, universo que nós dizemos, o nosso sistema solar não tinha nenhuma estrela brilhando no horizonte, quando a nossa chispa divina saiu do seio da divindade, a partir daquele instante nós começamos a registrar no Akasha essa nossa peregrinação. Haverá um dia que nós conseguiremos lembrar de todas as nossas encarnações humanas, de todas as nossas experiências individuais e coletivas no reino animal, de todas as nossas experiências totalmente coletivas no reino vegetal, e talvez nos lembraremos daquela profunda limitação que era o reino mineral, aonde nós aguardávamos silenciosamente os golpes que a natureza dava nas rochas para nós sentirmos alguma coisa dentro da nossa consciência. Tudo isso está registrado, caros ouvintes, as boas e as más vibrações, e quanto mais evoluída a mente de uma pessoa, maior é a capacidade de registrar essas vibrações. E o esgotamento do karma é isso, ouvintes, a capacidade de ler essas informações e trazer aqui para o plano físico as suas consequências. Mas vamos aqui avançando, ouvintes, quando o mestre Kutumi nos diz: a justiça absoluta não diferencia os muitos dos poucos. Ou seja, a lei, caros ouvintes, da harmonia cósmica, aquela que os hindus chamam de karma, ela não faz diferença entre os indivíduos, e nem se é aos muitos ou aos poucos. Então é por isso que nós temos que pensar na pureza, porque nós estamos permanentemente, ouvintes, escrevendo na memória do universo. E tudo que nós escrevemos ali reage contra nós, se multiplica nas outras pessoas e pelo universo, porque nós estamos num universo de vibrações. E nós temos que, mais cedo ou mais tarde, nos tornarmos mestres no campo da vibração. Então vamos à última frase do dia de hoje, do mestre Serapis Bey, da grande fraternidade egípcia de Luxor, que tanto apoiou Madame Blavatsky e outros teósofos naquela fundação da Sociedade Teosófica. Ele também mandou uma comunicação quando ele disse: a pureza do amor terreno purifica e prepara para a realização do amor divino. Então o mestre nos diz isso, caros ouvintes, para que nós tenhamos certeza que nós estamos num curso, nós estamos aqui estudando, aprendendo, principalmente a ser humanos. E a grande característica, ouvintes, que nos eleva muito acima dos reinos inferiores e daqueles que evoluem concomitantemente conosco aqui nesse plano, os reinos que nós chamamos de inferiores, mas que são, na verdade, nossos irmãos, porque no reino animal, no reino vegetal e atrás no mineral e nos elementais, ali também, naquelas formas, existem chispas divinas, ouvintes, idênticas às nossas, que estão ali ainda nas primeiras experiências, principalmente no reino elemental e no reino mineral, nas primeiras experiências da consciência. Nós já temos a vantagem de termos progredido bastante e termos chegado nesse reino hominal, nesse reino humano, onde nós somos capazes, ouvintes, de demonstrar realmente características não só conscienciais, mas principalmente as espirituais. E a capacidade de amar, ouvintes, é, obviamente, a grande culminância. Os animais, ouvintes, eles têm capacidade de ter sentimentos e têm capacidade também de pensar. Mas nós, seres humanos, ouvintes, podemos fazer uma coisa muito mais profunda. Nós podemos ligar todos os nossos sentidos, toda a nossa mente e focalizá-lo num único ponto e então amá-lo profundamente. Por isso que o mestre diz que as manifestações mais simples do amor, caros ouvintes, que, como nós já dissemos aqui, os gregos tinham 9 termos diferentes para o amor, desde o amor físico até o amor cósmico, passando pelo amor erótico, passando pelo amor filial, pelo amor da amizade, pelo amor que nós temos às pessoas queridas, ao amor filial, ao amor, caros ouvintes, e a dedicação às causas, ao idealismo, subindo cada vez mais até chegar ao amor incondicional, o amor cósmico, a experiência do êxtase religioso. Então nós estamos aqui aprendendo, caros ouvintes, a sermos humanos. E quanto mais nós amarmos, quanto mais nós nos elevamos por essa característica, nem que seja, caros ouvintes, aquela pessoa que está próxima ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos animais de estimação, aquelas nossas causas, ao nosso trabalho, aos nossos ideais. São, caros ouvintes, amores terrenos que nos purificam e nos preparam para a realização do amor divino, que um dia vai tomar toda a nossa natureza e vai nos levar até a iluminação que, obviamente, nós só desejamos, mas nem sequer sabemos o que é. E o nosso programa está aqui, caros ouvintes, também por um sentimento de amor. Nós sentimos um profundo amor por todos aqueles que procuram, como em algum dia das nossas vidas eu procurei intensamente o caminho, procurei as informações e as encontrei. Encontrei quem me instruísse, encontrei os autores, os livros, as pessoas e a energia, caros ouvintes, que demonstra que existe realmente o caminho espiritual. E hoje em dia eu presto a minha homenagem, um preito realmente de amor e de devoção a esses grandes ideais, aos grandes mestres, às grandes doutrinas e, finalmente, ao conhecimento e à sabedoria que todos nós buscamos. O programa termina nesse instante, caros ouvintes, o Lux Esotérica do dia de hoje, mas vou convidá-los para que nós pratiquemos, encerrando o programa de hoje, a nossa vibração final que vai coroar, caros ouvintes, finalizar, fechar, como diria aquele nosso amigo, com chave de ouro, este programa, caros ouvintes, que esteve a serviço da espiritualidade dos nossos ouvintes. Fechemos os nossos olhos e uma vez mais apaziguemos a nossa natureza. Fixemos a nossa atenção no ponto dos nossos corações, sentindo o batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos ali a luz da nossa chispa divina. O eu eterno, imortal, imperecível está irradiando, repousando calmamente, brilhando com todas as frequências do espectro dentro dos nossos corações. Vamos visualizar essa luz se expandindo, preenchendo todo o nosso corpo, preenchendo toda a nossa aura. E vamos, ouvintes, com um gesto da nossa vontade, projetando essa luz à nossa frente, que o nosso caminho de evolução seja sempre iluminado pela luz da chispa divina que brilha nos nossos corações. Procuremos agora compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras deste mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Nosso programa termina aqui, sempre desejoso que cada um de vocês, ouvintes, siga profundamente, do fundo dos vossos corações, o caminho da autorrealização. O nosso programa está dedicado a essa busca, terminou no dia de hoje, mas esperamos estar com vocês sempre com muito entusiasmo, com muita alegria nas suas próximas edições. Vai ficar com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, então nos despedimos desejando a vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos ter a audiência de vocês nas próximas ocasiões. Nos despedimos finalmente, caros ouvintes, com forte, com tríplice fraternal abraço muito caloroso, fraterno para todos vocês, ouvintes, e até a próxima edição do programa Lux Esotérica.